Cruiser, faça sua identificação desse paranível de voo 050, QLI 509, número 3. Thank you. câmbio Foxconn, para 2 motores, um ajuste no 020. Depois da agulha de oxidação 0, câmbio estabilizado. Recebo para 2000, reportará estabilizado, iniciando a recepção. Bem. 3304, desce para 4 motores, um ajuste no 020. 4 repete, 020, até a 3304. Direita não pensou na nave, né? Presa na 10. Sideral, o vento 0 graus, 9 mais. Ali da cola separada, será o 9970. 3304, muito para a próxima pós, o registro 020, autorizado em ele, a partir da 0, pode estabilizar. Para a presença, o registro 020, reportará estabilizado na 3304. Pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 baixo. Federal 9970, acione transponder 5017, super conforme autorizado. 5017, conforme autorizado. Eu já gosto de fazer colagem de Guajiral e falo que tem o tráfego já na curta para pouso. Aguarde só mais um instante para o meu colagem. E o motor ligado ali, Guajiral 7. Salvador, bom dia, 1672, próximo ao posto de Paraná, o Sérgio está pronto. 5967, eu posso usar o destino, vou direto pelo, para detectar a chegada boa. Na frente, pelo, eu posso usar o destino. 0, chama-se Recife, em 1.2.85.25.45. 2.85.45, bom dia. Lê. Você está alternando. Se eu quiser falar com eles, vai ser o problema técnico aqui, transferência de combustível, tudo que está a nosso favor. Se eu preciso de algum apoio no sol? Não, não, já sou. Só o senhor que se mora aí com a base aérea. Obrigado. Cliente. Recorte fora do solo, querendo ao 020, vento 1,00 graus, 0,09 na aeródromo. Sete 2, decolou aos 3,6, chama o controle, 1,20 do sinal 8. 1,08, bom dia, bom 3,72. 1,2 Salvador, bom dia, bom 3,72, passa a 1,500, Bucajamo, Aracaju. Bolo 372, contato radar, tu vai escrito nível 180, saída Puka. Pois é, Puka, bom, 372. Atenção, eu quero que faça 7,59, 57, deixa manter o nível 050, ajuste no 020. Aguarde mais 2 minutos para a decolagem devido à circulação diferente, possui o mesmo preceito de saída, sem o sinal 63. Tá de hora. Bravo, fora do solo 37, conseguiu controle a norte, aguarde transferência para o controle de Salvador. E a saída transponde 0137. Posição autorizada, procedindo em controle nordeste, no, na câmara do Toronto, eu estou jogando. Em caso de falha de comunicações, acusar nível 140 para o Aracaju. Hotel Califórnia, 140 Aracaju, 1372. Rio 5973, contato radar na decolagem, subiu uma TNV 330, vetor para evitar tráfego na subida, curva esquerda, proa 020. Seu limite são 6 minutos nesta proa, ou a radial 030 do ESL. Ciência, proa 020, limitado pela radial. Só confirma a radial? Radial 040. Radial 040 ou 6 minutos, 1597. Sou eu do treinamento da nossa história da 1796. Autorizado a alinhar e manter a no zero. Vai lá e manter a 1796. 7, tráfego posição de 11 horas, 19 milhas, rumo Nordeste, cruzando 4600, 4330, 4727, milhão. 9770, milhão. 5973, tráfego posição de 3 horas, 17 milhas, rumo Oeste, cruzando 080, correção 090 para 5 mil. Ciente, Rio 5973. Ajustando 020, chegada F. Chegada F, chame a intercessão para o cruzamento da pista. 090, autorizado, Rondeu, Fox 018. Ciente, caso de falha, 090, Fox 018. Correção, Rio 5972, tráfego superado, Rio Romeu, Fox 18, apresenta. Romeu Foxtrot 018, está presente em 1597. Rio 372, chame Centro Recife, 126, decimal 8, seu acoplar, 95, decimal 400. Conforme a saída. Autorizado decolagem, pistão no zero, o vento no 00 graus, 99. Autorizado decolagem, a porta do carro mantém a proa até 3 mil pés, a porta que segue na porta. É o 279. Para o 360, 370, 800. Alfa-Zero, fechado 6.5, certo, Kilo, Mateo, 0.5. 7.0.5957, desse Mateo a 4.000 pés. Desse Mateo a 4.000 pés. Mateo a 4.000, 2.0.8, Salvador, boa, ponte 299, azul, pronto, ponte 0. Ponte 299, autorizado em AMA, eu mantenho pista 1-0. Ali mantendo 0, azul, 4299. Ponte Salvador, azul, 2793. Azul 2796, senhor 3, 5033. Azul 204, reautorizado por Sierra Vitor 366 para completar o ILS Whisky pista 1-0. O tráfego anteriormente formado já foi superado e é posto estabilizado. Jorge, para 2500 na Flora 366, tem o tráfego no Chiquete, 4204. 0-5957, retoração para o seu complemento, curva à direita na proa 3, na proa 290, o seu limite a radial 320 do VR Salvador. Correção a radial 315 do VR Salvador, confere 0-5957, copiou? Você fala 5957, direita, 290, ligado em proa 315. Janela 311, inicia a redução de velocidade 2-3-0 nós para o seu confinamento, é o número 3. 130 é reduzido, o da 311. Azul 2796, é presente com o Conde. Presente, Conde, 2796. Xalé 311, é autorizado nível 050. 50 agora, o Xalé 311. 311, tráfico de pressão em aproximação, posição de 11 horas, 2 milhas rumo oeste, cruzando correção, mantendo 4 mil pés, um supercâmbio da Força Aérea Brasileira. Salvador, 0-5957, curva à esquerda, curva 250, tem como limite o curso localizador. Na aproximação, posição de 10 horas, 7 milhas, rumo Oeste, interceptando com seu localizador Embraer 190. Localizador Campo à Vista, 4204. 74204, completa aproximação, torno no 895. 095, obrigado, 04. Boa. Confere 5957 para o curso localizador, curva à esquerda, curva 165. Desça para 2000 pés, ajuste no 020, livre LS, reporte estabilizado, confere 5957. 204, estabilizado, ILS, Whisky, pista 10. Azul 4204, QNH 1020, autorizado por 10, vento 1000 graus, 089. M20, livre pouso na 10, azul 4204. Disse, mantenha 3000 pés. Centro 90, vai dar 3000 pés, tá 3-1-1. Tá 3-1-1, inicio a redução. Vai reduzir, tá 3-1-1. Próximo, caixa livre, tá presente, com o outro aí. Posição de 11 horas, 1,2 milhas, rumo sul-teste, cruzando, mantendo atenção, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, um supercano da Força Aérea Brasileira com 1,10 mais graus, speed e missil opção. Confirme 110 graus? 110 graus. Tá bom, já temos o número 10 ali. Complete curva à esquerda para a 1-3. Autorizado, ingresso, recorte e alinhado, pronto. No 3179, após o azul, autorizado o Belém, mantém o 10, se preparando para o código. Tem, mantém não no 0, se é 3179. Era 5957, tem condições de manter a presente velocidade até próximo a capital.

Informe 1-0, metro de novo. Confira só informe, contato radar na decolagem, se você sair da mão para o nível de voo na 00, sem restrição. Confirme, sem restrição? Firmo. Ok, uma centena na mão, bom. Através de ponte, chame Aracaju 120.3, vamos lá. Aracaju 120.3, vem, Aracaju 27.3, volta abaixo. Boa. Está 31179, está para Recife, 125, decimal 1, alterno 23, decimal 8, está 31179. autorizado, meu colégio no 7, vem a 1400 graus, 9 mais. Thiago Fiosca, decolando no 2, da presente autorizado com curva direita, cruzamento da final da 1-0, recorte girando base. Curva direita, cruzamento da final da 1-0, Thiago. Baixou, mantendo meio pés. Mantendo meio pés, só para girar a base da 1-7, o Thiago. Sou eu, Ponte Serena, 3-2, Ponte Serena, 10, pronto. Ele é 6312, autorizado, alinhada e decolar, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 mais. Alinha e decola da 1-0, Xané 6312. Quatro, mantenha o hotel e aguarde. Thiago Fiosca, autorizado gira a base, reposta final da 7. Autorizado gira a base, reposta final da 7, Thiago Fiosca. Thiago, autorizado o cruzamento da pista, na taxa Delta, chame a torre, conheça o solo em 1-2, nesse momento. Com o Alzino 4, chama o controle 1-0 do sinal 8. 3-0, esse cara é até 3-0, pode ver. Hotel no Fiote, 14RMT 1106. Após curva direita, para o cruzamento da final da 1-0, ele está girando base. O Papai Noel Serra no Fiote. Curva direita para cruzar o prolongamento da 1-0, reportará 0 para a base, o Serra no Fiote.